Bom, pessoal, voltamos então agora para falar do Chase, para falar aí de Phoenix, para falar de um pouquinho aí da expectativa de quem vai realmente para a final, quem vai fazer a final em home de cada categoria e falar um pouquinho também, vamos responder aqui, são duas perguntas, uma é bem simples de responder, uma outra pergunta que é interessante, que é a parte técnica aí da NASCAR. A primeira é do Paulo Fernando Prado, que pergunta lá no Loucos pro NASCAR. Ele manda a gente fazer um resumo da corrida. Paulo, por favor, ouça o bloco da Speed Cup, né? Nós falamos aí da corrida, tá resumido, falamos realmente o que aconteceu, né? Quem realmente tinha chance de vencer, por que a corrida acabou, a decisão da NASCAR, enfim. Nós falamos bastante aí. E a segunda pergunta, Pedrão, é do Kleber Henrique. Ele que deixou a pergunta para nós semana passada, até pedi desculpa para ele, que não deu tempo de colocar na edição número 130, e vamos falar na 131. Ele pergunta para nós, Pedrão, como funciona a medição de velocidade da NASCAR, como eles conseguem saber realmente a velocidade da NASCAR, se existem sensores em pontos, ou se existe um sensor aí que eles conseguem tirar a média. É bem simples, mas eu quero deixar para o Pedro responder essa pergunta aí. O carro tem transponder hoje, né? Você consegue fazer a velocidade pela média da volta também. Você tem a distância do traçado e você marca o tempo de volta. Mas é transponder. Hoje o sistema de medição de velocidade é como se fosse um GPS, né, de carros. É um transponder. Dessas informações que a gente vê na TV e tal, esse tipo de telemetria é feito por um transponder. E a medição de velocidade dos boxes é calibrado com o pace car, né? O pace car, como o carro da NASCAR não tem velocímetro no painel, ele tem só o contagiros. O pace car anda na velocidade, vamos supor aí, no oval aí de 1,5 milha aí, entre 45 e 50 milhas por hora. Então o carro vai à velocidade máxima lá de 45 milhas por hora. Então ele alinha naquela velocidade, os carros vão no contagiro e seguem o pace car naquela velocidade média. Naquelas três primeiras voltas de aquecimento ali, onde separam dois pelotões, é para fazer essa aferição de velocidade. Então aí o cara vai lá no contagiro e marca, né, crava. Hoje o contagiro é eletrônico, né, então ele já crava aquela medição ali no contagiro. E aí quando ele entrar no box, ele sabe que ele tem que manter, vamos supor aí, segunda marcha a 5.500 rotações, que ele vai estar andando a 45 milhas por hora. Então essa aferição dos boxes, para o piloto entrar nos boxes e sair dos boxes, é desse jeito. No box, a NASCAR disponibiliza sensores, né? Em algumas provas são 8, em algumas chegam a ser 12 sensores. Antigamente eram 4 e 6, aí a NASCAR dobrou esses números, visando, né, ser um pouco mais rigorosa em termos de punições por velocidade, o que aumentou muito até nessa temporada, depois que ampliaram esses sensores. Então, nos boxes, a medição é feita por sensores, né? São linhas na pista que atiram a média de velocidade. Do que você vê na TV quando o carro está correndo e aparece uma seta lá, 170, 180 milhas, é um transponder que a NASCAR adotou quando adotou a medição eletrônica no início dos anos 90. E os pilotos calibram pelo contagiro. Bom, é isso mesmo, né, Pedrão? Só para falar um pouquinho, como você bem falou, hoje a NASCAR sabe realmente a velocidade do carro em qualquer ponto da pista, que é aquelas marcações que a gente coloca que eles colocam aqueles plugzinho lá em cima do carro, assim, mostrando até a distância entre os carros. É algo sensacional o que a NASCAR consegue fazer durante as transmissões dela. Então a NASCAR consegue monitorar 100% do carro, dentro da pista, até fora da pista também. Ela sabe realmente o que está acontecendo com cada carro. Só argumentando, Pedro, aí, Léo. Inclusive, se existe um problema no transponder, o número de carro, de voltas do carro, pode até não ser marcado. Então, já aconteceu alguns anos atrás, dois anos atrás, ou no ano passado, não consegui gravar de memória ao certo, mas já aconteceu de a gente ter um piloto parando para substituir o transponder porque ele apresentou um problema, e aí a NASCAR perde a contagem de volta se o transponder parar de funcionar de uma vez. Então aí precisa trocar, perde a referência, e aí precisa trocar, porque hoje é tudo eletrônico, hoje não tem mais cronômetro, não tem um cara com prancheta contando a volta, né? Então se o transponder para de funcionar, aí é necessário que o piloto pare, né? A NASCAR conta as voltas de forma extraoficial, né? E aí até substituir o transponder para ele voltar a ter o número de volta e os tempos de volta contados. E só para terminar, Pedrão, você não falou, mas a NASCAR hoje em dia, pessoal, a NASCAR nunca contou com algum botão que limite, né? Igual a Fórmula 1, você aperta o botão lá, o carro não sai daquela, velocidade, ele crava aquela velocidade e vai durante o pitch inteiro. A NASCAR não, a NASCAR é no pé. Tanto é que nós temos um cara que é muito esperto, chamado Brad Keselowski, que ele antigamente, né, Pedrão, ele burlava o sistema. O que que era? De um ponto de marcação ao outro, ele dava uma acelerada e freava. Aí depois ele dava uma acelerada e freava. Porque ele sabia que realmente ali tirava a média, e o Keselowski desenvolvia isso aí muito bem. Até eu acho que a NASCAR, pensando nele, que ela colocou aí mais sensores, e nesse ano ela dobrou ainda mais sensores na pista. Se eu não me engano, no Texas foram 12, né, Pedrão? Eu vi o mapa lá dos sensores, foram 12, e Marshall foi mais ainda. Marshall foi 16 ou 18, que foi aumentado bastante lá os sensores em Marshall. Então ela consegue tirar essa média que ela tira para saber se o cara passou ou não da velocidade durante os pits. Então a cada sensor é tirado ali a cravada velocidade e sabe se na média dos pontos ali se ele passou velocidade ou não. Então é mais ou menos é assim que funciona. E claro, a NASCAR sempre muito, eu acho, Pedro, que a NASCAR em breve ela ainda mais na parte tecnológica dos carros, até porque esse negócio fica retro aí, não sei até quando ela vai realmente aguentar, né, Pedro? Léo, deu uma picotada aqui no final, eu não entendi qual que era a parte final que você estava falando. Desculpa. Não, eu estava falando que a tecnologia da NASCAR começou a avançar um pouco. Veio aí agora a injeção eletrônica, agora colocou já o painel digital. Ela já tem no carro agora um computador de bordo, que antigamente não se tinha isso. Então agora os carros estão parados ali nos pits ali, no pit wall ali, esperando o colofar, o pessoal já vem já com seus notebooks, já coloca ali, já consegue entrar na central do carro. Isso aí antigamente não tinha, né, Pedro? Ah, não, sim. Mas eu acho que é bem restrito também, assim. A gente sabe que eles não têm acesso a mapeamento da injeção eletrônica, por exemplo. Assim, eles fornecem um X de tecnologia que vai ajudar no desenvolvimento de esporte, mas também que não vai tornar o negócio tão artificial quanto a gente já vê algumas categorias, né? Então, assim, óbvio, são avanços que tem que acontecer. Não sei se era realmente necessário o painel totalmente digital. Eu até pensei, assim, quando implantaram esses painéis digitais, porque antes você tinha ali, vamos falar, uma sequência de 8 a 10 relógios ali, né? Se um relógio dá problema, é só um relógio que deu problema, né? Agora tá tudo num painel só. E se o painel quebra? Né? Deve ser complicado você trocar o painel daquele inteiro. Então, às vezes, tecnologia demais pode atrapalhar, né? Mas, assim, algumas coisas são interessantes, né? Passaram a dar ajuste para os pilotos dentro do carro, né? Como a track bar, então achei isso aí interessante. Apesar de que, pelo que eu tenho visto, os pilotos não usam muito, eles não se atrevem muito a mexer. Então, eu acho que dentro de um limite, óbvio, a gente já está no ano de 2016, a categoria começou em 1949. E a gente só tinha avanço, praticamente a gente só foi ter avanço aerodinâmico aí no final dos anos 80, que a NASCAR passou a mexer com esses, tirar mais do carro em parte aerodinâmica, sempre era no basicão, era no motor, pneu sim, a gente já tinha um tanto de avanço, mas assim, no final dos anos 2000, que realmente assim, ela começou a evoluir mais e a gente foi ter injeção eletrônica agora há 3 anos. Então, assim, passos muito lentos que a tecnologia vai entrando na NASCAR. Então, a gente tem a esperança, assim, que a gente vai ter uma categoria, assim, bem crua, vamos dizer assim, né? Automobilismo puro, de verdade, assim, na essência. Eu acho que por um longo tempo, assim, eu acho que a NASCAR vai melhorando o que é interessante em termos esportivos, assim, vai acrescentando tecnologia, mas sempre criando algumas barreiras, assim, para não deixar com que a tecnologia tome conta do evento e tire o fator mais importante, que é o piloto em si, né, que é o cara entender do carro e as equipes quebrarem cabeça para construírem bons carros, né? Então acho que nisso aí a NASCAR tá muito bem. Para que se não torne algo artificial demais, né? Como várias e várias categorias no mundo. E eu acho que a NASCAR, mais do que certo, uma das marcas registradas na NASCAR é o Cambio H, apenas 4 marchas. Temos hoje em dia já carro de rua, comum carro de rua, hoje em dia já tem 6 marchas, e a NASCAR ainda mantém os seus V8 aí, clássicos V8 com câmbio em H ainda, que realmente é tudo que quem é apaixonado por carro sabe o que a gente tá falando, né, Pedrão? Um carro aí, um V8, 4 marchas, é tudo de bom mesmo, é um ronco bonito, é uma caixa de marcha muito forte, então realmente a NASCAR ainda mantém as suas raízes. Mas a brecha para a tecnologia, eu acho que algumas evoluções têm que acontecer e acontece de forma natural aí. Enfim, vamos falar um pouquinho do Chase aí, dessas categorias. Mas o Chase é tudo que se esperou, que tá mais ou menos tudo encaminhado aí pro pessoal que tá brigando. Eu acredito, como já falei no bloco da Tux Series, né, tá encaminhando para ser uma briga muito boa, tá encaminhando para ser uma briga direta. Tirando o Johnny Salto, que já está classificado, eu não coloco o Ben Kennedy como um dos principais nessa luta pela final aí, mas os outros, Pedrão, tá tudo aberto, vale tudo, tá tudo muito próximo, eles vão realmente brigar e vai ser interessante, né, Pedrão, essa briga aí na última vaga no final de semana agora em Phoenix. Até tinha mencionado um tanto no bloco da Truck, né, tirando óbvio o Ben Kennedy aí, que tá um pouco mais distante, não apostaria em vitória dele. Mas a gente sabe que pode surpreender. São 5 pontos separando os 4 pilotos com chance. Então, teoricamente, são 3 pilotos, são 4 pilotos brigando por 3 vagas, né? A gente tem só o Johnny Sauter com vitória. Vai ser briga de cachorro grande, cara. Sim, tô esperando uma corrida emocionante, apesar de que a gente vai ter a corrida no horário de Brasília aí, 1 da manhã, largada, né? Mas... Não, é 11h30. Rapaz, eu tava achando que era uma hora. Mas eu nem também eu não chequei o horário. Então, escapa. Quer ver? Eu vou checar o horário aqui enquanto isso. Vai falando aí. Eu acho que ela tá marcada pra 10 horas da noite lá em Phoenix. Mas de qualquer forma. Pedrão. Pode falar. 11h30 mesmo. Vão 11h30. A corrida tá marcada 8h30 da noite lá em Phoenix. Então aqui 11h30 da noite. Então beleza. Mas a gente sabe que é 11h30, né? É 11h30 largada. Mas a gente sabe, até a cerimônia e tal, largada. A largada acontece por volta de 10 pra meia-noite. É mais ou menos isso aí mesmo. Então beleza. Não, eu sabia que ia começar bem tarde. Eu tava achando que era 1h da manhã, daí, né? Meia-noite daqui de onde eu tô no Mato Grosso. Mas enfim, de qualquer forma, é prova noturna. A gente costuma ter boas provas em Phoenix, ter bastante acidente, problemas de freio, estouro de pneu. Vai ter essa briga aí de foice aí. São 4 pilotos separados por 5 pontos, então acho que vai ser emocionante. Assim. E eu acho que continua do jeito que tá. Eu acho que fica de fora o Peters e o Ben Kennedy. Se for para classificar o Peters, eu acho que o Christopher Bell é o piloto que ele não tem tanto... Não é que ele não seja talentoso, muito pelo contrário, eu acho ele um bom piloto, mas eu acho ele um pouco afobado. Então eu acho que alguém que tá mais no fio da navalha, assim, que pode cometer um erro e acabar se prejudicando, seria o Christopher Bell. Bom, eu vou ficar junto com você, ô Pedrão. Pra mim, o Ben Kennedy, infelizmente, não avança, não vai. Ele pode sim vencer, claro, até tem vitória esse ano, mas eu não tô apostando nele para avançar para a final. Um outro cara que eu quero tirar é o Timothy Peters, mas assim, de caso aconteça alguma coisa de alguém desses outros 4 que ficaram, que é os 2 da KBM, que é o Byron e Bell, e o Crafton e Salter, eu acredito talvez que o Bell acabe ficando, porque o Bell, ele tá muito, muito, muito equivocado, ele tá às vezes cometendo erros bobos, e talvez ele pode pegar um preço caro em Phoenix, né? Apesar de ele estar classificado no momento, mas ele pode aí sim pagar um preço caro e acabar ficando de fora, né? Até porque o Peters, né, o Timothy Peters está bem perto dele, não está muito longe, são de pontos aí, pode ser decisivo na hora mais importante, na hora que mais precisar, né, o Pedrão. Então assim, eu acredito que realmente quem avança pra mim é o Johnny Sauter, que já tá classificado, o William Barron, o Matt Crafton. O Crafton vai fazer o que ele sempre fez, vai andar muito mal no começo da corrida, no final da corrida vai crescer e o Elastin vai ser a corrida do Matt Crafton. E o Christoph Bell vai lutar com o Timothy Peters aí no finalzinho da corrida pela última vaga. Então vai ser interessante, eu quero muito ver essa corrida aí, apesar do horário ser um pouco puxado, mas eu quero assistir para ver realmente quais serão os finalistas de para Holmes nessa corrida que fecha o ano aí da Duke City, para nós descobrirmos quem vai ser o campeão. E desse, avançando para Holmes, pessoal, é difícil apontar realmente quem vai ser o campeão, porque é uma primeira vez que isso acontece, o pessoal não conhece ainda, não sabe ainda como se lidar, vai ser tudo assim, vai ser uma emoção à parte aí, a corrida de Holmes. É, não, nem queria fazer projeção pra Holmes ainda. Não sei, cara. Pedro, só deixa eu passar um dado aqui interessante. Nas últimas 5 corridas foram 5 vitórias da Toyota, tá? Kyle Busch em 2011, Brian Scott em 2012, Eric Jones em 2013, 2014 e o ano passado o Timothy Peters venceu sua corrida lá em Phoenix. Então, agora para Phoenix eu apostaria em uma vitória do Crafton, que também anda de Toyota, né? Porque eu acho que vai pesar um pouco da experiência aí. Então, eu apostaria num piloto com um pouco mais de bagagem. Não sei se o Johnny Sauter vai partir para 3 vitórias seguidas. Não duvido que possa acontecer também. Pode acontecer, o Sauter tem talento e capacidade para isso. Mas eu ficaria com o Matt Crafton se classificando com certeza para Miami. E como já tinha dito, eu acho que o Christopher Bell e o Timothy Peters são os caras que vão brigar pela última vaga aí. Já estamos cravando, né, me fugiu o nome dele agora, rapaz. William Byron, né? Nós William Byron. Cravando o William Byron, que óbvio, venceu 5 provas, então tá muito bem. Só que visto que no Texas e na outra etapa ele já não teve uma caminhonete tão forte, eu até cheguei a brincar no Twitter, mas brinquei falando um pouco sério, né? Se a KBM não tá puxando o tapete dele para dar uma ajudada pro Christopher Bell, já que ele já tá fechado, né, que vai para Hendrick, né? Então a Hendrick deu um chapéu na Gibbs aí, então vai saber se não estão dando uma caminhonete melhor pro Christopher Bell em vez de dar pro William Byron, né, que eu acredito que seja um pouco mais talentoso que o Christopher Bell. Mas eu acho que ele vai passar também, então eu acho que fica entre Johnny Sauter, Matt Crafton e William Byron com provavelmente o Christopher Bell, mas o Peters com grandes chances aí. Vai depender, né, se o Christopher Bell precisar do resultado, eu acho que aí vai ficar difícil, porque ele costuma errar muito, né, ele é muito afobado, então só se ele fazer uma prova impecável e me surpreender aí, porque eu acredito que hoje, nessa diferença mínima aí de 4 pontos, eu acho que ele não teria chance. Aproveitando já esse momento aí, uma pergunta meio até que pertinente aí, pertinente pra mim, que eu tô remoendo essa pergunta desde sábado à tarde. Pra colocar aqui pra vocês e responder aqui. Falo você, o Hélio não tá mais, vai ficar pra você mesmo, Pedrão. Já pensou, se nós temos aí o William Barron, é o cara que já tá com o seu futuro aí garantido, pelo menos nos próximos 5 anos, né? Vai fazer ano que vem, vai pra Júnior Motorsports na Xfinity Series, vai ter um bom carro com certeza, vai lutar pelo título aí, vai estar de Chevrolet, que a Chevrolet, pra mim, passou a ser a marca, a melhor montadora na Action Series, não acredito mais na Toyota, e sim na Chevrolet. Já pensou se o Barron fica de fora da final, não tem chance de lutar pelo título, um cara que já tem um futuro garantido. E na Action Series também, o Eric Jones também, que já está com o seu carro garantido, também fica de fora, não avança para a final, não luta pelo título. Já pensou que vai passar na cabeça dos caras que já colocou esses caras lá na frente, né? Já adiantou muito o passo deles. O Eric Jones talvez já meio que no momento certo, mas ainda não está provando nada, muita coisa nada para ninguém ainda, até porque fez apenas um ano só de X Series e não foi um ano com várias vitórias, e nós vimos várias vezes ele acabando ele mesmo se prejudicando. Então a gente pensou assim, William Barron não vai para a final, Eric Jones não vai para a final. O que eu vou falar lá em casa, Pedrão? Ah, Léo, é complicado. complicado, né? Ficaria estranho, sim, pelo desempenho dos dois, pelo que se espera dos dois. Apesar que se eu fosse comparar as temporadas, óbvio, guardando as proporções das duas categorias, William Byron fez uma temporada muito melhor do que a do Erik Jones. Né? Foram 5 vitórias, foi contundente, sempre bateu também em Cup Drivers. Então eu acho que ele foi mais sólido, assim. Não seria talvez o campeão em pontos, mas estaria muito mais perto do que o Erik Jones está, por exemplo, do Elliott Sadler e do Daniel Suárez. E o William Byron errou muito pouco. O Erik Jones erra demais, o Erik Jones é muito afobado. Mas talvez os melhores carros, talvez os melhores pilotos da categoria, apesar da juventude. Mas o sistema é esse, pode tirar talvez esses dois pilotos. Então eles estão sujeitos, talvez batem, tem um acidente lá, o Erik Jones tem um acidente, o William Byron tem um acidente, acabam não se classificando. E eu acredito que é do sistema, mas que seria um tanto quanto estranho, sem dúvida, né? Porque foram o Erik Jones já há 3 anos aí, já vem sendo colocado como uma nova promessa, uma super aposta e tal. Eu ainda tenho um receio de acho ele ótimo piloto, mas eu acho que ele ainda tem muito a evoluir. Pra mim, ele é escritinho o Kyle Busch no começo da carreira. Então, ele tem que ter um pouco mais de paciência, ele é muito egocêntrico. Então, ele tem que ser... Só que aqui, a mídia aqui no Brasil, eles ficam passando a mão na cabeça de alguns certos pilotos e pegando no pé de outros. Então, o Joey Logano, porque deu um soco no volante numa final da Sprint Cup em Homestead. Que ele é mimado, que ele é isso. O Erik Jones fez a mesma coisa, ninguém não falou nada. É porque é o calor do momento. Então, algumas coisas assim a gente tem que ter um pouco de atenção, principalmente para quem faz a cobertura na TV, que acaba tendenciando as coisas, né? Então, o pessoal tende a achar mais bonitinho o Erik Jones, tá, por causa disso, que não sei o que, pro filho do Kyle Busch e tal. É um bom piloto, só que eu acho que tem muito a evoluir ainda. E temos que ter cuidado para ele não se tornar um grande fiasco na Sprint Cup. Chegando tão cedo assim, não chegou com gabarito igual chegou um Chase Elliott, por exemplo. Entendeu? O Erik Jones apareceu quando ele venceu o Kyle Busch no Snowball Derby, já ganhou um carro, chutou a bunda do Bubba Wallace, que já vinha fazendo um caminho muito mais sólido na Gibbs. Então, óbvio, venceu corridas, foi campeão da Truck Series, sim, mérito. Sempre andando com bons carros também, a gente nunca viu ele andando com um carro meia boca, só andou com foguete. Então, eu acho que tem que ter mais calma. Mas eu acredito que ele vá ser o campeão. Se eu fosse apostar hoje no campeão da Xfinity, eu acredito que ele, por tudo que ele já fez na categoria, na própria Xfinity e na Truck Series, se o temperamento não pesar, eu apostaria nele campeão. Eu já não vejo o Byron, mesmo apesar da temporada fantástica, melhor do que a do Erik Jones se fôssemos comparar as categorias, mas eu não vejo ele chegando para ser campeão. Talvez porque na Truck Series a gente tem pilotos mais experientes ali, a gente tem um Johnny Sauter, um Matt Crafton, cara, contando que o Crafton se classifique, óbvio, mas são caras que podem exercer uma pressão muito maior do que na briga pelo campeonato lá em Homestead, o Daniel Suárez e o Elliott Sadler em cima do Erik Jones. Apesar do Elliott Sadler ser esse cara tarimbado, com vitória na Sprint Cup, já chegou 2 vezes muito perto de ser campeão da Xfinity, mas assim, eu não vejo ele exercendo essa... Apesar dele já ter, né, batido o Erik Jones em algumas oportunidades, mas eu não vejo ele esse cara assim. Dependendo do equipamento, lembrando que a gente não vai ter piloto que participou do Chase, né, no ano passado correndo em Homestead. Então eu acho que o Erik Jones vai ter um super carro nas mãos. Então eu acredito que ele chegue, sim. Mas, como você perguntou, né, o formato pode fazer com que esses dois caras que pintaram como campeões ali, o William Byron mais como uma surpresa, mas vencendo 5 provas, né, e o Erik Jones já vindo de um campeonato na Truck, estreias fenomenais, vencendo corridas e tal, então seria um pouco estranho, sim, mas isso é o formato que proporciona. Bom, vai ser interessante, eu até fiquei pensando isso daí, que será que vai acontecer, que vai passar na cabeça dos caras da NASCAR ao ver, né, caras com futuro garantido de fora da final não tem sem condições nenhuma de lutar pelo título, já que o sistema é esse, né? Mas enfim, é interessante o assunto aí, o momento que pode acontecer. E claro que eu acredito também que a possibilidade seja mínima que isso aconteça. Eu acredito que realmente os dois avancem, os dois vão, terão condições totais de lutar pelo título, né? Com certeza, tanto o William Barco tem um excelente equipamento, e o Eric Jones também na Essence Series tem um bom equipamento, mas o Eric Jones tem um ótimo companheiro de equipe, que é o Daniel Soares, e também tem o outro cara lá que está muito bem esse ano, que é o Elliot Salier, que está assim, com fome de ser campeão, está com vontade de ser campeão, né, Pedrão? Então, vamos falar agora então do Chase da Essence Series, né? Vamos deixar o da Truck Series aí agora para Phoenix, né? Deixar que as corridas aconteçam lá em Phoenix. Vamos falar da Essence Series, né? O Chase está muito bom, está interessante, é, diferente um pouco da Truck Series, que são 6 trucks, na Essence Series são 8 carros, assim como na Speed Cup. Pedrão, quem que você acha que vai avançar aí, né? Não temos, infelizmente, não temos nenhum contender com vitória nesse round por enquanto. Pode ser que isso aconteça em Phoenix, mas eu queria saber aí de você aí, Pedrão, quais serão os 4 que avançam, quem você acha, quem você coloca como os principais autores aí que estarão na final em Homes. Ah, cara, eu cravaria o Daniel Soares e o Elliot Sadler. O Eric Jones, apesar de ter uma margem relativamente pequena ali, né, pro Blake Koch e pro Justin Allgaier, apenas 7 pontos, que são os caras que estão mais perto ali. Pro Ryan Reed ele já leva 11 pontos, então pro Ryan Reed chegar na frente dele esses 11 pontos, ele teria que ter um problema e tal. Então acho que já fica mais difícil. Mas falando em Justin Allgaier e o Blake Koch, que hoje está classificado só 6 pontos atrás do Jones, eu acho que a gente deve ter aí 2 carros da Gibbs e 2 carros da Junior. Eu acho que o Allgaier não vai chegar atrás do Blake Koch, então acho que o Allgaier deve passar. Mas seria muito interessante ver o Blake Koch, que vai ser um cara que vai infringir o sistema, vamos falar assim, né? Chegaria como azarão total em Miami, mas eu acho difícil a classificação dele. Eu apostaria sim no Justin Allgaier, pelo que já tem feito na temporada, pelos resultados, né? É um cara de 25 top 10 na temporada, né? Em 31 corridas. Tem um número igual ao do Daniel Soares, por exemplo, que é o líder do campeonato de chegadas entre os 10 primeiros. Então, dificilmente. O Blake Koch, com 4 top 10 apenas, né, cara? Não tem nenhum top 5. Então, assim, tá sobrevivendo por causa do sistema mesmo. E eu não acho difícil ele infringir as regras aí, entrar. Infringir as regras, entre aspas, né? Óbvio que ele tá correndo com o regulamento no bolso. Mas um ponto só é muito pouco. Então, eu acredito que o Allgaier vai fazer o resultado. Então acredito que a gente vai ter uma briga de 2 carros da Junior Motorsports e 2 carros da Toyota, né, da Gibbs, com o Daniel Soares e o Eric Jones. Eu acho que pra mim tá meio definido. E a gente vai ter ainda provavelmente Cup Drivers, né, na prova, então só na hora que você citar o entrelist aí eu vou conseguir dar um palpite pra ver quem vai vencer. Bom, eu também acredito nisso, Pedrão. Eu não vejo de outra maneira. Infelizmente o Brandon Galvão e o Delosso Junior só por vitórias mesmo, não tem outra maneira deles se classificarem. Muito ponto, principalmente o Brandon Gall, que está 39 pontos, né? Só lembrando vocês aí, pessoal, que o vencedor ele leva 41, então o cara tem que vencer mesmo, não tem outra maneira. Assim também o Delos Jr., uma pena o Delos Jr. tá dessa maneira aí, chegar dessa forma em Phoenix, porque o Delos Jr. é um cara que vem brigando com o carro, vem brigando bastante aí por bons resultados. A gente sabe que ele não tem um bom equipamento, mas ele vem sim tentando fazer de certa forma boas corridas e já está muito prejudicado. Aí são 36 pontos atrás do líder, né? Mais a zona de corte aí em torno de 20 pontos. Então eu acredito que talvez pro Delos Jr. aí só a vitória mesmo. Na briga entre os 5, não falei do Ryan Reed, mas também não acredito que no Ryan Reed ele avança. Na briga dos cinco principais aí. Não os 5 principais, tá? Mas temos um cara intruso aí, que é o Blake Koch. Talvez ele pode se classificar. Eu penso que essa seja a briga direta, seja a única briga pela última vaga do Chase, que é entre o Blake Koch e Justin Allgaier. O Justin Allgaier leva uma infinita possibilidade de vantagens à frente, por estar num carro muito melhor que o do Blake Koch. mas nós vimos aí já o Justin Allgaier se envolver em problemas. É, ele mesmo talvez não conseguiu um bom carro no final da corrida, e o Blake ficou continuar na sua consistência. Consistência para o Blake ficou vencendo tudo, porque ele está conseguindo se manter aí dentro do top 4, que são os 4 que avançam. Talvez o Black Coke encaixar um top 10 e o Justin Allgaier ter um problema. Balbal, o Black Coke leva o carro, seu carro número 11, para a final em Homestead. Aí eu quero ver realmente o que pode acontecer. Já pensou o Black Coke ser campeão? Vamos supor que chova e a corrida tenha que ser terminada. E o Black Coke é campeão dessa categoria aí, com um humilde no carro número 11. Então vai ser muito interessante aí, caso o Black Coke venha a ser campeão, ele consiga ir para a final, já vai ser um grande feito, mas ser campeão maior ainda, vai ser feriado na segunda-feira, com certeza, né, Pedro? Ah, sei não, hein? Ou vai ser uma briga danada, porque vai ter muita gente revoltada com esse resultado, né? Vai ter gente se matando mais. Eu acho que seria sonhar demais, não acho impossível, é, né? Porque eu já vi cada coisa, né? É um sonho. NASCAR, mas é muito difícil, eu acho. Quase improvável que eles classifiquem para a final, mas vá saber, né? Essa NASCAR é embaçada. Depois do final de semana que eu esqueci que a NASCAR só termina quando tem a bandeira quadriculada, né? Que eu falei que o Clapton só perdia a corrida se tivesse uma bandeira amarela ou um problema, e a prova seguiu em verde e o Salter foi e ultrapassou ele depois de tirar nas últimas 12 voltas aí. Ele estava com 2,5, 3 segundos atrás do Crafton e ultrapassou e chegou à frente nas últimas 6 voltas. Então vai saber, né, o que nos espera Phoenix e Homestead aí. Mas eu acho difícil pro Blake Coke, eu acho que é sonhar demais. Acho que já tá de bom tamanho o que ele fez no campeonato e provavelmente vai ficar por aí mesmo. Pra coroar o trabalho do ano todo dele, chegar onde chegou já tá ótimo, já tá de bom tamanho já. É, ir pra final é uma possibilidade. Pode até acontecer dele ir pra final, mas que título pro Blake Coke realmente é sonhar demais, né, Pedro? Aí é você querer ganhar na Mega Sena sem jogar. Não vejo possibilidade alguma do Blake Coke ser campeão. Pode ser que aconteça, vamos supor, na última, faltando 3 voltas, os 3 se enroscam lá na frente e acaba caindo no colo dele, né? Porque basta chegar à frente. Então, vai saber, mas é que é difícil, é. As coisas não acontecem de forma tão fácil assim, não. Enfim, vamos falar então, Pedrão, do GS aí da Speed Cup, né? Speed Cup aí que segue para a última corrida. Temos um cara que é muito bom nessa pista aí, que chama-se Kevin Harvick, e também o Jimmy Johnson. São os caras com os melhores números lá em Phoenix. E eu queria saber de você, Pedrão. Kevin Harvick vence e avança, ou você acha que o Austin Dillon vai tirar qualquer possibilidade do Kevin Harvick de vencer em Phoenix? Então, eu acho que como eu falei no bloco da Sprint Cup, eu acho que o Dillon teria que fazer, né? Agora, ter que fazer e fazer é complicado. Não sei se ele vai ter feito pra isso, realmente. Cara, o Kevin Harvick tem sido dominante, né, em Phoenix, né? São 8 vitórias, ele venceu dos pilotos ativos, ele é o piloto que tem o dobro de vitórias do segundo colocado que venceu mais, que é o Jimmy Johnson, que tem 4 vitórias, né? Eles têm 27 largados o Harvick e 26 do Johnson na pista. Em número de top 10, o Harvick tem 16. Só que a gente tem que levar em consideração que o Harvick vem sendo dominante nas últimas etapas, né? Então, se a gente for considerar as últimas 10 provas, o Harvick é disparado o cara que mais terminou bem, assim. Se fosse falar em pontos, ele leva aí 78 pontos de vantagem pro cara que chegou melhor, que foi o Brad Keselowski nas últimas 10 corridas. Então, assim, ele tem sido muito dominante mesmo, muito dominante. Perdeu a prova do início do ano por um cabelo, vamos dizer assim, né? Por um pelinho, que o Carl Edwards deu um toquinho nele, né, no final para ultrapassar. Perdeu porque ele cortou a unha, senão ele tinha ganhado. Foi um dos finais mais emocionantes da temporada, inclusive. Só que a gente vem vendo ele constantemente brigando para vencer. Então, cara, são números impressionantes assim nas últimas corridas. Então a gente já sabe que ele vai chegar para vencer, né? Eu tô até tentando puxar aqui o número de vitórias nas últimas provas, aqui ainda não achei o dado, mas dele? Vou puxar aqui. É, dele também, né? É, até agora o Phoenix International Raceway, agora também tem o nome de Jeff Gordon Raceway, né? É, mas vamos lá, ó. Pegando uma estatística bem rápida aqui, ele venceu duas provas em 2006, né? Ele varreu o ano. É, acredito que tenham sido as primeiras vitórias dele, sim. Ele venceu as duas primeiras vitórias dele. É, venceu as duas primeiras em 2006. Aí depois teve um hiato aí grande, né? O Jimmy Johnson dominou, venceu três provas seguidas. Aí o Mark Martin venceu uma, o Jimmy Johnson venceu outra. O Newman venceu outra. O Edwards venceu. Aí o Jeff Gordon venceu. Depois o Casey Kane venceu. Aí em 2012 o Harvick venceu. É a última do ano de 2012. Aí ele venceu de novo a última do ano de 2013. Aí ele venceu 2013 a prova 2, né? Aí 2014 duas seguidas, e venceu em 2015 a primeira. Aí o Dale Earnhardt Jr. venceu uma prova que o Harvick estava dominando, no ano passado. O Dale Jr. venceu, porque a prova foi encurtada pela chuva. Não sei se a maioria se lembra, mas a prova havia sido encurtada pela chuva. E aí a gente teve. Deixa eu só olhar aqui. O Harvick, inclusive, foi segundo nessa prova. E a gente teve no início do ano a vitória do Kevin Harvick sobre o Kyle Edwards, né? Na verdade, o Harvick que venceu a corrida, eu me confundi. Falando que tinha sido o Edwards, não. Foi o Harvick que venceu a corrida em cima do Edwards. Então, o cara venceu as seis últimas provas em 10 aí. Possivelmente é esse o número. São 2, 4, 6, 8. É isso aí mesmo. Venceu 6 nas últimas 8. 8. 6 em 8 corridas. Então, é difícil, né? De bater. E os caras têm a mão no chassi, sabem o que fazer com o carro. Havia até sido a primeira vitória dele na temporada, né? Se eu me confundi aqui. O Edwards deu toque, foi no Bush em Richmond, né? Foi no Kyle Busch, não no Kevin Harvick. Então, é difícil, né? E ele chegou em segundo, né? Nessa prova que o Dale Earnhardt venceu. E só chegou em segundo porque a prova foi encurtada pela chuva, que ele tava dominando também. Então, sei lá, óbvio. Qualquer um pode vencer dos 40 que larga, não descarto nenhum. A gente teve um Chris Buescher vencendo em pouco nesse ano, quando ninguém esperava, né? Mas, óbvio, se fosse para apostar em alguém, falar, Pedro, você vai pôr seu dinheiro, eu colocaria no Kevin Harvick, sem sombra de dúvidas. É o cara a ser batido lá. Não tem outra palavra para descrever o que vai acontecer lá. O Harvick vai andar na frente, sim. Se tiver algum problema, ou um acidente, ou o próprio Dillon, para complicar para ele. E a gente sabe que nessas outras duas fases, ele precisou de vitória para passar nas duas. Em todas ele estava na Bacia das Almas. E ele precisou de vitória, ele foi e venceu duas corridas, uma em cada round. Então, não duvido do Harvick também não. E lembrando que é o piloto que participou, né, até agora de todas as disputas nesse formato, né? Então, tem que ficar de olho para ver se ele não vai vencer de novo e se classificar. Falar de Kevin Harvick em Phoenix é até complicado, porque é difícil não colocar ele como favorito. São seis vitórias nas últimas oito corridas. E como você bem falou, né, Pedrão? Só o ano passado ele só não ganhou porque a corrida acabou na chuva, senão ele tinha ganhado a corrida. E eu fui um pouquinho mais além, andei pesquisando aí os tempos dele em plates, né, e largadas. Ele tem um número impressionante também aí, o Kevin Harvick. Largado até que nem tanto, que ele tem apenas uma pole em Phoenix, mas ele tem bons tempos em plates. Por exemplo, na primeira corrida do ano em Phoenix, ele liderou todos os treinos, fez ele largou muito mal, não foi muito bem, mas ele liderou todos os treinos, inclusive o Final Plates, que para mim é o treino mais importante, é o treino que realmente vai mostrar quem tem garrafas para vender durante a corrida. Então o Kevin Harvick é um cara muito bom nessa pista, é uma pista que ele anda bem demais, é uma pista que as coisas acontecem para ele de forma favorável. Pode ser um ano que vai dar tudo, pode ser a corrida que vai dar tudo errado para ele, mas nós sabemos que as coisas podem dar tudo certo para ele, é só questão dele estar na pista, porque a pista é favorável para ele. falando um pouquinho do Kevin Harvick nesse Chase, como foi a evolução dele. Chicago teve problema, venceu New Hampshire, Dover teve problema também. Depois no round de 12, Dover teve problema, Charlotte teve problema também e venceu no Kansas, avançou. Talladega foi o sétimo colocado, mas como ele já tinha vencido, então Talladega não precisou fazer muita coisa não. Depois começou em março, foi apenas o 20º colocado, nesse final de semana foi o 6º, então quer dizer, tem tudo para vencer e avançar, ele tá na final em Homestead. Só lembrando, Pedro, que você falou aí que até agora nesse formato ele nunca perdeu, né? Ele não teve nenhuma desclassificação desde 2014 quando estreou esse formato de round, né? Então desde 2014 quando estreou, todos os rounds ele foi avançando, nunca foi desclassificado momento algum. Então eu acredito que não vai ser esse, talvez, que ele vai ser eliminado, porque a próxima pista é uma pista que favorece demais ele. E só não consegue avançar se realmente o Austin Dillon dá o payback nele. Pedrão, Kurt Busch, você acha que tem chance ou não de avançar? Que o Kurt Busch realmente é só vitória, né? Não tem outra opção dele avançar. Só se trocar de carro ele e o Harvick e o Harvick pilotar pra ele, porque aí ele vence. Não, acho que não tem chance, não. É muito difícil. Ó, como eu disse, todo mundo tem chance. É só largar na NASCAR que você tem chance. Mas assim, considerando a estatística, os fatores, o que o Harvick tem feito, as provas que o Joey Logano tem feito em Phoenix também, é bom se destacar isso aí, apesar de ter problemas em algumas, ele sempre está andando na frente, chegando a liderar as corridas, consegue se recuperar no decorrer das provas, e a situação é muito complicada. O Kurt Busch tem 34 pontos de diferença para o primeiro piloto classificado, que é o próprio Joey Logano, e o Kyle Busch estão empatados. Ele leva 32 pontos pro Denny Hamlin, que é o primeiro ali fora, né? Então é muito difícil. O Kyle Edwards também estaria numa situação muito ruim, né? Ele estaria 20 e tantos pontos atrás aí do Denny Hamlin, mas com a vitória ele se classificou automaticamente. E o Harvick também, a situação complicadíssima do Harvick, 18 pontos. Se ele não vencer, ele vai precisar de alguém ter problema para ele se classificar. Só que Phoenix é uma prova que consegue dar essa alternativa, né, de acidentes, de estouro de pneus, de tomar volta, de não conseguir se encaixar por algum motivo. A gente lembra, teve uma prova lá que o Joey Logano, eu só não lembro se foi 2014, sim, foi 2014, não, foi ano passado, né, que o Kenseth já tinha batido nele, ele precisava da vitória, teve problema, chegou a ficar volta atrás, depois se recuperou, mas não conseguiu se classificar. Foi ano passado. Isso. Então é uma prova que dá alternativas. Você pode perder terreno, consegue se recuperar. A gente costuma ter bastante bandeira amarela. Mas, cara, são 34 pontos aí praticamente pra zona de corte. No caso, 32 pontos dele aí. Então acho que é muito difícil, muito difícil. Como eu tinha falado anteriormente, inclusive os carros da Gibbs que levaram 4 carros. Você tendo hoje 3 que estariam teoricamente classificados, né? Contando que o Kyle Edwards já se classificou. Então, com certeza mesmo só ele. Talvez pode ser só ele que vá. Porque o Joey Logano pode chegar à frente do Kyle Busch. E o Kevin Harvick vencer a corrida. Então fica automaticamente o Joey Logano classificado por pontos. E vamos falar, o Harvick entrou e o Johnson e o Edwards por vitória. E aí a Gibbs com 3 carros eliminados antes da final. Então as alternativas são muitas. Pro Kurt Busch é só vitória. Se ele der a sorte que o Edwards deu, além da competência, óbvio, que o Edwards teve para se colocar na frente no momento que choveu, e a equipe nos pits principalmente conseguiu fazer isso, mas é muito difícil pelo que o Kurt Busch tem apresentado. Se ele viesse voando como tá o Harvick, quando precisa vai e vence, não, o Kurt Busch tá meio apático ali, não tá fazendo muito por merecer. Então eu acho bem difícil, assim. Hoje eu apostaria que, já adiantando logo, óbvio, Johnson e Edwards classificados, eu acredito que o Harvick entre por vitória e o Joey Logano se classifique por pontos. Eu acho que o cenário para Homestead é isso aí. Mas é puro palpite, é mero palpite. Pode ser que dê tudo ao contrário, o Kurt Busch vença, o Denny Hamlin, sei lá, chega em segundo. Aí o Joey Logano em terceiro, o Kyle Busch, né, o Matt Cassidy se classifica, e aí o Joey Logano entra, pode ser, qualquer coisa pode acontecer. Então, mas o meu cenário hoje aí seria Jimmy Johnson, Harvick, Cal Edwards e Joey Logano, eu acho que pra final, as três montadoras indo pra final. Óbvio, a gente teria dois Chevrolets, mas de equipes diferentes, apesar de serem equipamentos irmãos, né, que já não vão ser mais ano que vem, onde teríamos um Ford. E a maior surpresa para mim, que é o Cal Edwards classificando com o Toyota, que eu apostaria que nesse ano seria do Matt Kenseth, nem do Kyle Busch eu colocaria como candidato aí para Homestead, mas sim o Matt Kenseth. Bom, Pedro, mais ou menos isso aí mesmo. Para mim, só falando do Kurt Busch rapidinho, o Kurt Busch não acredito no Kurt Busch, assim como eu não acredito no Ben Kennedy, não sei porquê, mas não acredito nele. Tá um ano muito apático o Kurt Busch. Naquela corrida que teve o Kevin Harvick dando um soco no Kurt Busch lá dentro do carro, o Kurt Busch desceu do carro, tranquilo, foi assim mesmo. Ele tava com a cabeça quente. Depois que acabou a corrida, ele foi pra lá ver a World Series, ver a final do beisebol. E ficou por isso mesmo, Kurt Busch. Parece que o Kurt Busch tá tranquilo aí. Não sei, né? Tá muito apático o Kurt Busch, não o Kurt Busch que nós conhecemos aí. A briga que interessa, que vai ser entre Joe Logano, Kyle Busch, Matt Kenseth e Denny Hamlin, ou seja, vamos ter três carros da Joe Gibbs lutando por duas vagas, né? E o Joe Logano, o Ford, que tá no meio aí brigando pra essa última vaga, para essas duas últimas vagas aí. Jimmy Johnson e Kyle Edwards já estão tranquilos e favoráveis. Se quiserem ir pra Phoenix, quiser ir direto pra Miami, já esperar os caras na praia, pode ir. É claro que é uma brincadeira, porque questões contratuais eles têm que correr, mas que eles podem, porque tá tudo certo pros dois aí, né? Já venceram e estão classificados na final. Acredito que esses três carros da Gibbs, pelo menos um avança, que vai ser, que possa, não, é até difícil apostar entre um deles, mas para mim o Kyle Busch realmente é um cara que decide muito, mas o Matt Kenseth é um cara que tá sempre aparecendo muito bem nas corridas, é um cara que é muito regular. E o Danny Hamlin, pra mim, não sei se o Danny Hamlin vai pra final esse ano, porque o Danny Hamlin tá ficando bem apático nas corridas, não tá mostrando grande desempenho aí, até chega em certos momentos pra liderar, mas quando precisa, ele não tá avançando. Não sei por que ele às vezes ele se classifica, porque classificar pra ficar fazendo o que ele tá fazendo, fez nas duas últimas corridas aí, não é muito legal, né? Mas espero que o Danny Hamlin realmente consiga até vencer essa corrida aí, para ir para Homestead também com moral, assim como Jimmy Johnson e Kyle Edwards estão. Complicado falar, porque é um ponto, o Joe Logano e o Kyle Busch estão empatados em pontos, e o Kenseth está um ponto atrás do Joe Logano e do Kyle Busch, e o Danny Hamlin dois pontos atrás. Então é boa sorte para esses quatro aí, que eles vão precisar. Os outros realmente é só por vitórias mesmo que avançam. E só lembrando que, mais uma vez, Jimmy Johnson e Kyle Edson estão classificados. Pedrão, mais alguma coisa sobre o Chase ou vamos falar já de Phoenix? Eu acho que até já falamos bastante de Phoenix, né? Mas não, pode passar os entrelistes aí e vamos ver se tem mais alguma coisa de comentário, mas eu acho que tá de bom tamanho já pro Chase. Então vamos lá. Bom, o entrelist agora, pessoal, de Phoenix. Lembrando a vocês, corrida na Truck Series acontece às 11h30 da noite, na sexta-feira, tá? Não perca o horário aí, 11h30 da noite. Se for sair, dá uma voltinha, dá um rolê com a namorada aí, ou dá um rolê com os parceiros aí, né? Sai, 11h30, tá em casa pra assistir a corrida, né? Tem que fazer aquele programinha de menino de 15 anos, né? Vai lá no shopping, passeia, vem embora pra casa pra assistir corrida. Então, os marmanjão aí, volta pra casa ou nem sai, fica em casa pra assistir a corrida. Ou se for um cara casado que nem eu, já nem sai mais, então tem que ficar cuidando da filha, né? Eu fico cuidando da Pietra, então eu já nem saio mais. Então eu fico brincando com ela, aí 11h30 eu vou assistir a corrida. Enfim, 32 truques já estão inscritos. Acredito que esses 32 que não vai mexer nem será mais incluído mais nenhum. Porque hoje já é terça-feira, então eu acredito que vai ficar por isso mesmo. Os 32 vão largar. Não temos nenhum campeão. Tem sim, o Daniel Soares vai estar aqui, né? Temos o Series Drive correndo aqui, né, Pedrão? Que vai ser o Daniel Soares. Ele é o intruso aí nesse entrelist. De resto, nenhum aqui. Tem o Dominic Van Virgen. Eu acho que esse cara está vindo da Europa participar da corrida. Pedrão, algum favorito aí? Quem que você vai dar como aposta aí? Ah, eu até tinha antecipado no outro bloco. Eu acho que o Matt Crafton deve vir pra vitória. Os pilotos que estão inscritos de fora aí, eu acho que é apenas participação mesmo. E o Daniel Soares, talvez pelo que a Gibbs já tem feito no, em Phoenix nos últimos. A Gibbs, né? A KBM, né? Suposta Gibbs aí. Ou suposta KBM, a Gibbs, suposta KBM, tem feito. Pode ser que surpreenda, né? Mas eu não apostaria no William Byron, talvez. Christopher Bell, eu acho difícil, até palpitei que ele pode ficar de fora. Então acho que tá entre Matt Crafton, William Byron talvez correndo por fora aí, e o Daniel Soares com chances também. O Daniel Soares já andou nesse traçado aí até de NASCAR México, né? Quando era Toyota Series ainda, que fez, realizou dois eventos aí em Phoenix, em um deles o Daniel Soares participou. Mas eu acredito na vitória do Matt Crafton, acho que ele pode vencer só para cravar a mesma vaga. Eu acredito que ele vá para a final. E vai se juntar aí ao Johnny Sauter, provavelmente o William Byron e o Timothy Peters, eu acho que passa. Vai ter só uma Chevrolet na final, né? Que vai ser o Johnny Sauter, muito provavelmente. Bom, oi, eu tava falando aqui, Pedro, a Dominique é a moça que correu na KN. Eu lembrei que eu tava falando Dominique, aí eu lembrei, ela correu na KN Richard, uma canadense aí. Ela fez o seu primeiro ano na KN. Não venceu esse ano, mas fez boas corridas, boas participações, né? Então ela faz a sua primeira corrida na Truck Series, a Dominique aí, a moça canadense, um loirão. Até que é bem bonito. Bem lembrado, tem um cabelo encaracolado, bem bonito. Um loirão. E ela vai correr na caminhonete que geralmente o Tyler Young corre, né? Não é uma caminhonete muito ruim, é uma caminhonete até mediana, vamos dizer assim. Dentro das proporções da Truck Series ali, é uma caminhonete mediana. Você falou da México Series, correu em Phoenix. O Daniel Soares venceu essa corrida lá em Phoenix 2014, tá, Pedrão? Bem lembrado. Tá vendo? O Austin Cindric também vai correr no truque número 2 da Brasca Zelos. Bom, vai vencedor? Oi? Esse só vai desfilar, só vai passear. Vai lá passear, né? Vai dar uma voltinha, tirar foto, tá? Curtir lá o fundo lá onde acontece as festas, beleza, tá tranquilo, eu gosto assim. Eu vou apostar, Pedrão, eu não vou apostar no Crafton, apesar que o Crafton é uma aposta, tipo, 90% de certeza que talvez aconteça, mas eu vou apostar no cara da Ford que, infelizmente, ficou sem possibilidades aí de avançar, que é o Daniel Rick. Então o Daniel Rick fazendo duas corridas, eu vou apostar nele como vencedor no final de semana em Phoenix. Bom, vamos falar então da Espen Series, né? O Entrelist aqui tá com 42 carros inscritos. Ou seja, vai ter gente de fora aí, não vai correr todo mundo. E de novidade que eu falo é os Cup Drive, né? O Austin Dillon vai estar no 2, o Marco Di Benedetto vai estar no 10, no 18 vai estar o Kyle Busch. Aguenta o coração aí, Pedrão. No 22 vai estar o Brad Keselowski. No 42 vai estar o Justin Marx. Poderia estar o Kyle Larson para ter boa corrida, mas não vai estar, infelizmente. E no 88 vai estar o Alex Bowman fazendo boa corrida. Assim, espero que, infelizmente, também é um cara que poderia ter ganhado uma chance aí, poderia ter ganhado um carro, não vai estar. O Rick Stenhouse vai estar no 60. Então, vou chegar lá também. O Rick Stenhouse Jr. faz a volta no carro que ele foi campeão da Action Series. Então, vamos ver aí, Pedro, quem que você vai apostar aí? Não costumo apostar nele, não, mas acho que essa corrida aí vai estar pro Kyle Busch. Eu vou continuar com o meu exercício, que é não apostar em Cup Drive. Então eu vou apostar no melhor contender. Pra mim, o melhor contender nessa corrida vai ser o Daniel Soares. Ele vai ser o melhor cara dos contenders aí da Aston Series, que vai fazer a corrida aí, o melhor vai ser o Daniel Soares. Só lembrando, o Ari Calmirola também vai no 98. O cara 98 volta na pista, né? O Almirola tem também, o David Starr vai estar no 93, O Jeff Green tá no 99, tá bem recheado esse field aí da Action Series, né? Tem também o... que eu vi aqui, rapaz? Jimmy Hill. Tem outro piloto. E o Jimmy Hill vai estar aqui, vai correr pra contar pros primos dele. Mandar um abraço pro Elhão, né? Ah, o Austin Wolf vai estar também no 25, Pedro. É, que era... Você lembra dele, né? Sim, que era piloto da Keselowski, acabou ficando sem vaga e tal. É, ficou sem vaga, ficou a pé aí. Então ele vai estar fazendo uma corrida para a participação com a 25. Deve fazer esse Setting Park. Só para lembrar vocês, pessoal, a corrida lá. Mais um nome que eu quero destacar, apesar de que vai andar num carro meia boca, ele ainda tem contrato com a Richard Petty, que é o Corey LaJoy. É, o Corey LaJoy. Que é o do cara que surgiu nessa safra de Chase Elliott, Kyle Larson, Ryan Blaney, Bubba Wallace. É o cara que tá mais rodado, assim, que. Apesar de ter assinado com a Richard Petty, nunca teve dinheiro e nem patrocínio para fazer muitos eventos, né? Ele vai correr no carro 24 aí, num Toyota, inclusive. Ele tá bem perdido. Só que no ano, inclusive, que o Kyle Larson foi campeão da East Series, era para ele ter sido campeão, só que ele foi pego numa mutreta de motor lá, né? Teve uma alteração, uma peça ilegal no motor dele, acabou punido em 50 pontos e acabou perdendo o campeonato. E ele é filho do Randy LaJoy, né? O Randy LaJoy é bicampeão da Xfinity Series. E o Randy LaJoy hoje tem a empresa que desenvolve a parte de banco dos carros da NASCAR. É uma empresa voltada para a segurança da NASCAR. Ele é um bom piloto, esse cara, só que nunca teve oportunidades maiores, né? Desde quando ele teve esse problema lá na East, mesmo assinando com a Richard Petty, nunca correu, nunca conseguiu uma truck boa para correr e nem na Xfinity. Apesar de ter feito algumas provas pela Dibiage também, pelo carro 98 ali, não foi muito longe, né? Os caras estão preferindo colocar o Almirola do que dar oportunidade para ele. Ele fez apenas duas corridas esse ano, tem 5 largados na Action Series, né? Não tem realmente, não tem bons números aí o Corey LaJoy. Ele teve lá em 2014 algumas participações, talvez positivas, mas o Corey LaJoy realmente ficou um pouco para trás aí. É o famoso cara que perde o passo, né, Pedrão? O cara tinha tudo para ser campeão, tinha tudo para evoluir junto com o Kyle Larson, junto com o Chase Elliott, junto com essa safra nova aí, fazer a sua evolução, mas acabou ficando um pouco para trás aí, né, o Corey LaJoy, por questões de realmente foi patrocínio aí que não. Acabou não deixando ele avançar. E agora, amarga aí corridas em carros medianos. Enfim, coisas da vida, né, Pedrão? Só pra lembrar vocês, pessoal, a largada da Action Series vai ser no sábado à noite, tá? Vai ser às 10h30 da noite a largada, então bem tarde aí também. Dá tempo de assistir a corrida e dar um rolê, ou dá tempo de dar um rolê e chegar pra corrida. Apesar que 10h30 é um horário bem cedo para um sábado da noite, né, Pedrão? 10h30 da noite, Pedrão, o que você está fazendo no sábado da noite? Ah, provavelmente eu vou estar embriagado, aniversário da minha irmã, esse final de semana eu acho que eu vou tentar assistir só sprint. Eu vou estar viajando no final de semana. Então, esse final de semana, minha esposa tem um concurso numa cidade vizinha aqui, então nesse horário estaremos preparando para ir dormir, porque ela tem que acordar bem cedo, a gente precisa deslocar até lá, é uma viagem de 60 km mais ou menos, então a gente precisa acordar cedo para chegar lá no local da prova e tal, e a prova é bem de manhã, bem cedinho, às 8 horas da manhã, então a gente vai ter que dormir mais cedo aí. Talvez vai ser uma corrida que eu não vou assistir, né, porque a gente vai estar em outra que eu também que eu vou para a fazenda, né, vou à tarde para lá, a gente sai da fazenda direto para essa cidade aí, então. E a fazenda bem afastada da cidade, são 20 km de estrada de chão. O Pedro, 20 km é fichinha, né, Pedro, pra você que mora aí no Mato Grosso. Mas enfim, estarei fora da cidade, vou estar na fazenda aí nesse sábado à noite. Pedrão, Sprint Cup, 40 carros inscritos até o momento. O Greg Gaudy continua aí no seu carro número 30, vai fazer mais uma corrida. E temos aí, né, os outros dois aí que... sem três, né? O Ryan Blaney, o Rich Sorensen e o DJ Kinnington, que estão aí com seus carros, que precisam de velocidade, mas todos os carros estão inscritos, né? Todos os carros inscritos estão na corrida, porque são 40 carros apenas. Quem você acredita que vence aí, tirando, claro, o Kevin Harvick, que não vale apostar, que ele é café com leite nessa corrida? Bom, se não for apostar no Kevin Harvick, eu apostaria no Joey Logano. Acho que o Logano tem condições de vencer. Eu tô uma brincadeira, pra você apostar, pode. Mas eu quero, também quero tirar o Kevin Harvick da aposta, até porque pelos próprios números do Kevin Harvick. Mas o Joey Logano também é minha aposta, porque o Joey Logano tá lutando pra essa vaga na final aí, desde quando começou o round de 8. Então acho que eu acredito que o Joey Logano vai. O Joey Logano ficou com cara de quem não gostou muito ano passado, depois de tudo que aconteceu com o Matt Kenseth, ele deu umas porradas nele, e realmente ele ficou com cara de frustrado, né, depois que acabou a corrida de Phoenix no ano passado. Então eu acho que o Joey Logano vai lutar ainda mais por essa vitória e vai conseguir, né, a sua vaga para a final, e vai lá lutar pelo título em Rome. Assim espero. Só lembrando vocês, pessoal, a corrida em Phoenix vai ser o mesmo horário que foi a corrida do Texas, tá? A corrida vai ser às 5h30 da tarde. Pedrão, mais alguma coisa? Então, Pedrão, vamos encerrar por aqui. Não, acho que o que a gente já tinha para falar dessas etapas já foi dito. Até estendemos um pouquinho esse bloco. Sobre os caras que vão se classificar, eu já disse que eu acredito que devam ir Jimmy Johnson, Harvick, Logano e o Cal Edwards, né? Mas isso depende muito dessa vitória, possível e provável vitória do Kevin Harvick lá. Bom, realmente é difícil colocar aí. O dois nós já sabemos, né, Speed Cup, que já estão classificados, que é o Jimmy Johnson e o Cal Edwards, e temos quatro pilotos muito próximos aí. Vai ser tudo decidido no detalhe, eu acredito, viu, Pedrão? Porque eles estão muito colados, estão muito próximos um do outro, um dos outros aí, e vai ser realmente uma grande corrida, uma corrida muito tensa. Pode ser que a corrida não seja boa, pode ser que a corrida seja uma porcaria, vai ter três bandeiras amarelas de detrito que a NASCAR vai inventar, mas a tensão da corrida vai ser interessante, que eu penso que é isso que a NASCAR buscou com esse formato aí que ela implementou desde 2014. Que é buscar a tensão na corrida, e realmente vai ser uma tensão muito grande, porque temos quatro pilotos praticamente com a mesma pontuação, e é uma posição ou outra ali à frente ali, o cara já fica eliminado, né, Pedro? Então, obrigado, Pedrão, por estar comigo nessa edição, no 131. Infelizmente, o Hélio não foi possível estar com a gente. E seguimos semana que vem para falar como foi o final de semana em Phoenix. E depois, logo, logo, já ficamos com um gostinho de saudade para vamos falar de Homes e vamos falar dos campeões. Mas, boa sorte a todos os contenders aí, em cada sua categoria aí, né? Vamos falar semana que vem de como foi o final de semana nosso aí em Phoenix. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos, uma boa semana para vocês e cuidem-se bem.